e é muita treta, é, por muitas tretas, né? Perdemos muitos ídolos, amigos e muitas letras, por coisas bestas e pãs, ovacionados por fãs, os bicos se atacando e eles lá em seus divãs. Na briga de titãs, o ego dominou, a viga do castelo de mentiras abalou. Intriga pelo ego, vão martelando os pregos, a máscara tá certinha, mas tá te deixando cego. Entre o fogo cruzado e as balas perdidas, as batalhas são perdidas e a cultura desunida. Se desunido, cê desatirou, peraí, não é pra mim que você tem que apontar sua mira. Junta toda essa ira e desconta no sistema, nessa afronta foi os juros, diz a conta do problema. E desde o começo toda treta tem um preço que atrasa nosso lado e arrasta nosso esquema. E o respeito de um por um faz a paz prevalecer. Ainda acredito nisso e é por isso que é preciso manter o proceder. Dentro do rap são várias e várias tretas, né mano? Vamos se unir e deixar de ficar julgando. Se pergunta se é rap de condomínio ou favela, o rap veio em prol da paz, mas tão usando em forma de guerra. Esquecem de se unir, mas lembram de fechar panela. O rap é música e cê tá acabando com a essência dela. Oh, vamos acordar, titio, é Brasil, é sofrimento. Resolve na ideia, sem desperdiçar talento. Cê viu lá, né? O Big e o Pac, quantas mortes serão necessárias pra você sentir o baque? União ou treta? Pode escolher, ok. Plantou redor, depois é você quem vai colher. E se tiver a má interpretação, tá tudo bem. Meu papel é passar mensagem e não agradar ninguém. Já posso dizer que é nóis, mas pelas costas nega a voz. E quando é nóis que tá no front, o ontem é distorcido. Eu tô perdido entre as tretas, não sei quem é picareta. Nem me envolvo, eu tô calado. Querem me induzir a escolher um dos lados. Um diz que é certo, o errado, o outro errado. E o certo, eu tô esperto, firme e forte, eu não atendo a demanda. O rap tá alienado, tão julgando até o samba. Querendo jogar os bamba pra cair na corda bamba. Eu já caí, levantei, emergi meus destroços. Já ganhei, já perdi, mas batalho pelo que é nosso. Se união faz a força, já ligo os vagabunda. Meta é junta as favelas e tornar primeiro mundo. Eu sei que é foda, confesso não, me sinto bem. Olhando pros dois lados, sem saber quem é quem. Se união gera treta, e treta acaba com a união. Então foda-se os dois lados, prefiro interpretação.